braços e temos também uma sala de vibração que é a sustentação de toda a reunião que fazemos nessa segunda-feira, além da evangelização das crianças ali na escolinha. Muito bem, hoje nós temos aqui a leitura do livro Sinal Verde. O capítulo 21, Assuntos de Tempo. O Sinal Verde é o livro que nós escolhemos para que todo início de todas as reuniões, de todas as salas, o grupo espírita lê esse trecho, essa página do livro Sinal Verde, que nos traz muitos ensinamentos. Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros para que as suas horas sejam respeitadas. Recorde-se de que, se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Vejo que cada frase é um grande ensinamento. Seja breve em qualquer pedido. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade pode claramente matricular-se em qualquer escola a fim de que aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio sempre difíceis de carregar. Um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. Então, esta é a mensagem desta noite. Para fazer o estudo doutrinário, nós trouxemos o nosso companheiro Alessio, que eu chamo aqui à frente. Alessio é gente ligada ao movimento espírita, frequenta o Centro Espírita Luiz de Gonzaga, ali na Vila Toninho, conosco, às terças-feiras. E a gente tem prazer e satisfação em recebê-lo aqui na casa. Né? Vamos iniciar então com a prece, para depois passar a palavra ao Alessio. Convido aos meus queridos irmãos para buscarmos Jesus em nosso coração. E é com muita alegria, Senhor Jesus, que mais uma vez aqui estamos de retorno a esta casa, procurando contribuir no campo do bem. Reconhecemos, Senhor, a Tua grandeza, a Tua mensagem divina. Aqui estamos também para colaborar através da prece, através das vibrações amigas, contribuindo com os Espíritos para que eles possam alcançar mais e mais pessoas necessitadas. Aqui estamos, Senhor, também para nos harmonizarmos no bem, para sentirmos a presença amiga dos benfeitores queridos ao nosso coração. Aqui estamos também, Senhor, para ouvir as coisas do Teu Evangelho, para aprender mais e para trabalharmos o nosso interior, procurando as modificações necessárias para o bem de todos. Senhor Jesus, fica conosco, nos abençoe, nos ampare, agora e sempre. Em Teu nome, iniciamos a reunião desta noite. Bem, boa noite a todos. Eu agradeço o convite do Abilim, a que nos foi feito. E eu confesso a vocês que hoje é a primeira vez que eu venho no Kardec. Depois de 28 anos como espírita, é a primeira vez que eu entro numa atividade espírita dentro do Kardec. E nós tivemos, e eu sou nascido nessa rua, aqui na Floriano Peixoto. Eu morei aqui num período de 41 anos. Eu sempre quis, vir assistir uma palestra, um estudo, e nunca me ingressei em outro grupo. Enfim, a vida vai e volta, e mais cedo ou mais tarde nós ficamos conhecendo. Bem, o tema que nós vamos falar hoje é um tema de muita necessidade a todos nós. Eu vou falar sobre um assunto que realmente vem ao nosso interesse. Nós temos uma certeza. Quando nós reencarnamos, nós temos a grande certeza de que um dia nós vamos desencarnar. Então nós nos ingressamos nesse plano físico, dentro de uma programação familiar, com as pessoas certas, no local certo, no tempo certo, para passarmos pelas experiências, para tentarmos nos modificarmos interiormente, tentarmos nos melhorar. O nosso tema de hoje, eu vou falar sobre a propriedade, sobre a verdadeira propriedade. O que realmente nós podemos armazenar como bagagem que irá nos servir quando nós ingressarmos no plano espiritual. O mais importante é tentar transformar o túmulo dessa encarnação no berço de outra. Isso é que é difícil. Então, qual o objetivo de nós estarmos encarnados? Qual que é o objetivo de nós termos nascido em determinada família, em determinado local, com as determinadas pessoas? O que realmente tem sentido em nossa vida, em nosso viver? Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Mas o que nós viemos fazer é colher o aprimoramento moral. Como já o dissemos. Então, a história do cristianismo, se nós retornarmos a 2000 anos atrás, nós vamos ver que naquela época, a criatura, para ser cristão, muitas vezes ele passava como um mártir. Muitos se entregavam até ao sacrifício da vida. Vocês estão me ouvindo? Muitos se entregavam ao sacrifício da vida. E hoje, para nós sermos cristãos, não é necessário nem o sacrifício da vida, nem o holocausto do mártir. Nós temos que combater algumas coisinhas que nós temos dentro de nós, que é o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Então, onde se encontra a verdadeira propriedade? Quando nós realmente vamos enxergar a essência do que estamos vivendo, por que estamos vivendo, para nos prepararmos para uma vida melhor. Havia uma princesa que ela tinha os olhos cor verde de esmeralda, e seus cabelos brilhavam na cor dos trigais maduros. E a todas as noites ela chegava em seus aposentos, ela abria a janela, olhava as estrelas do firmamento e perguntava a si própria: poxa, como eu sou rica! Tenho esta grande propriedade, tenho este lindo castelo, tenho tantos serviçais que me obedecem. Fechava-se a janela e entregava-se ao sono. Mas mal sabia a princesa que naquela noite, o plano espiritual, a espiritualidade amiga, havia lhe reservado uma tarefa, uma viagem a uma cidade no mundo espiritual. E logo aos primeiros momentos de sono, uma equipe de espíritos amigos, através de passes magnéticos, retiraram a princesa do corpo. E a princesa começou a dar os primeiros passos num mundo diferenciado, num mundo etéreo, sublimado. E ao seu lado estava o seu protetor espiritual. E ela se sentiu bem. Ela nunca havia visitado aquele local. E ela foi caminhando, caminhando, até que ela se deparou à frente de um lindo castelo. E ela pergunta, né? Meu Cicerone, a quem pertence este castelo, né? No qual o meu na terra mais se assemelha a uma casa de despejos. Minha princesa, este castelo é do seu jardineiro, respondeu o protetor. Mas não é possível, né? Eu sou tão rica, tenho um lindo castelo, tenho tantos serviçais que trabalham para mim. E o jardineiro é uma pessoa pobre. Princesa, é bom que saiba, ele é um homem pobre materialmente, mas é um homem rico de virtudes. É um homem que sabe valorizar a vida. É um homem que respeita a natureza, os animais, que respeita o seu semelhante. Cuida de uma mãe acamada há quase 30 anos. E além do mais, separa pequena quantia do seu pequeno salário para comprar remédios, alimentos e levar aos menos favorecidos. Né? E ela fica um tanto confusa, mas ela continua a caminhada. Ela vai caminhando e vai começando a sentir um pouco de dúvida no seu interior, quando ela se depara à frente de um casebre. Ela se depara, ela pensa, mas ela já está com muita tristeza dentro de si. Mas mesmo assim ela pergunta, né, a quem pertence este casebre? E agora o seu protetor, com ar de melancolia, responde a ela, né, minha princesa, este casebre é seu. É o que tens construído. Né? Mas não é possível. Eu sou tão rica, tenho um lindo castelo, tenho uma grande propriedade. Princesa, é bom que saiba que os bens aqui não se compram. Eles ganham pelo bem que se faz. E além do mais, minha princesa, você não tem sabido viver com dignidade. Não tem respeitado a natureza, os animais, os seus serviçais. E o que tens construído é este casebre. E ela se deprimiu a ponto de cair em pranto. Né? E a princesa começou a chorar, chorar, chorar. E seu protetor lhe deu toda a força. Vamos, princesa, volte. Nunca é tarde para recomeçar. E a princesa volta ao corpo físico e acorda na manhã seguinte. Ao acordar, ela vai até a janela, ela abre a janela, mas pela vez primeira, ela já pôde sentir o sol, sentir a brisa do vento no rosto, pôde reparar alguns pássaros que voavam, né? E ela volta para si e se pergunta, né? Espere, eu sonhei com meu jardineiro, né? E ela corre, desce as escadarias do castelo, já passa por algum serviçal e já os cumprimenta. Né? Eles até se ficaram numa dúvida grande dentro de si. Poxa, princesa, né? Nunca nos cumprimentaram. Ela dá a volta no castelo e vai em direção ao seu jardim. E lá chegando, ela encontra um velhinho, um octogenário, cuidando de suas plantas. E ela chega e pergunta, né? Jardineiro, jardineiro, por favor, o que devo eu fazer para mandar tijolos de luz na construção de minha morada celeste no plano espiritual? Oh, minha princesa, não é tão difícil. Eu vou lhe ensinar. E ambos os dois sentaram numa sombra, numa mureta do jardim, e o jardineiro começou a lhe fazer perguntas. Minha princesa, quantos pés você tem? Eu tenho 2, é claro. E quantos pares de sapatos você tem? Tenho mais de 150. Quantos vestidos você tem, minha princesa? Tenho mais de 200. Pois eu conheço a tantas meninas que vestem o seu número, que vivem aos trapos e farrapos por não terem o que vestir. Vem, minha princesa, eu vou lhe mostrar o que é a vida. E naquele instante, a princesa se tornara uma aluna daquele jardineiro que se tornou um professor. E eles reuniram remédios, alimentos, doces, roupas e foram à favela. E lá chegando, a princesa teve uma grande surpresa, porque aquelas crianças esfarrapadas, maltrapidas, vieram correndo e fizeram uma grande festa para o jardineiro. Porque, na realidade, o jardineiro era ali a presença do amor. Mas a princesa não desistiu. Ela foi à luta e distribuiu um doce ali, um remédio acolá, um alimento. E quando ela menos esperava, ela estava sentada no chão, com uma criança no colo, ouvindo as palavras evangélicas do jardineiro, que falava de Jesus, que falava do amor, que falava da caridade. Mas pela primeira vez, ela se sentiu feliz, porque ela se sentiu igual aos outros. E naquela tarde, a princesa já retornara ao seu castelo, um tanto que transformada. Logo ao chegar, cumprimentou os seus serviçais, que também estranharam. Poxa, a princesa está ficando louca. E essa atividade do jardineiro com a princesa se passou por semanas, se passou por meses. E lá continuaram indo a visitar os necessitados, a levar o alimento, o pão, a levar o remédio, mas muito mais, a levar o reconforto, a palavra, a doar o tempo. Até que o jardineiro viera a desencarnar. A princesa, pelo professor que teve, continuou a sua luta, pela desigualdade, continuou a dedicar, a se doar, a doar o seu tempo àqueles que necessitavam. Até que um dia ela viera a desencarnar. E pela grande surpresa que ela tivera, aquele sonho de muito tempo atrás, na realidade era verdadeiro, porque aos primeiros passos, a princesa, ela já se viu naquele mundo, daquele sonho lá de trás. E ao seu lado, seu protetor espiritual acompanhando, ela dando seus passos, ela enxerga o castelo do jardineiro. E ao lado do castelo do jardineiro, ela conseguiu enxergar um outro lindo castelo, onde ela pergunta, meu Cicerone, meu protetor, a quem pertence este castelo? Princesa, é com muita satisfação que te digo que este castelo é seu. Ele fora construído pela tua transformação moral. Então, eu pergunto a vocês, hoje, para nós nos dedicarmos, hoje que nós aqui nos encontramos numa escola, porque a casa espírita nada mais é do que uma escola, um treinamento para a nossa vida lá fora. Nós não necessitamos passar pela experiência que passou Maria de Magdala, que teve como professor o Cristo, a ponto de cuidar dos leprosos e morrer por aquela causa. Hoje, nós lutamos em nosso lar, nós lutamos em nosso meio, e com uma determinada facilidade. É muito difícil se modificar. Geralmente, nós tentamos modificar os outros, mas nós nada temos a ver com os outros. Nós temos a ver conosco, Então, eu pergunto a vocês, o que significa o patrimônio material para todos nós? Emmanuel nos responde no livro Vinha de Luz, no capítulo Somos de Deus. Ele diz o seguinte, que todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos a nós mesmos, enriquecendo o nosso próprio valor. Porque se o dinheiro é o sangue do organismo social, a prática do amor, a prática do espiritismo, a prática do cristianismo redivivo é a moeda que vem a enriquecer o espírito. É o preparo para a vida futura. Se a fortuna existe em nossos dias, é como prova, é como expiação. Né? E eu pergunto a vocês, né? Jesus, quando encarnado, ele nos deixar o exemplo, ele nos citar o exemplo do auxílio através da esmola. É porque naquele tempo, naquele país onde ele vivia, não se conheciam ainda os trabalhos que as artes e as indústrias criaram depois, no qual se direciona a fortuna para o bem geral. Né? E Fénelon nos afirma no Evangelho, né? Dai esmola quando isto for necessário, mas tanto quanto possível, convertei em salário, a fim de que aquele que a recebe dela não se envergonhe. Né? Mas eu pergunto para vocês, né? A casa bonita, a mansão, algum dia impediu a aprovação? Será que o ouro sempre fez o homem feliz? Quem é tão pobre que não pode doar um sorriso? Que não pode ajudar um deficiente a atravessar uma rua? Que não pode conversar com um idoso? Que não pode brincar com uma criança? Que não pode orar por alguém que sofre? Que não pode socorrer um vizinho? Que não pode oferecer o silêncio pelo desabafo de alguém que necessita? Quem é tão pobre que não pode doar um recurso desses? Então, meus irmãos, eu pergunto para vocês, qual for a maior fortuna de Chico Xavier? Um homem que podia ter tido tudo, né? Casas, apartamentos, fazendas. Mas Chico sabia, ele bem sabia que a sua maior fortuna era a sua aproximação do Cristo de Deus, era a sua doação de paz, de amor e de humildade com que acolhia os pobres deste e de outros mundos, né? Porque o Chico fora um espírito interexistente. Né? Assim como nós somos interexistentes. É que nós ainda, às vezes, não nos alertamos para isso. Mas a todas as noites, nós fechamos os olhos, né? E fazemos as nossas viagens ao plano espiritual. Alguns vão atrás das suas paixões, outros vão atrás do aprendizado, do interesse e até do trabalho, né? Chico fora um grande exemplo da verdadeira propriedade. Então, meus irmãos, o homem só levará para o outro lado, ele só leva e traz, certo? Ele só leva e traz aquilo que ele traz dentro de si. É o gozo que ele faz da vida presente. É o conhecimento, os atos e as qualidades morais. Nem o corpo nos pertence. O corpo é empréstimo divino. Né? A única herança que acompanha o homem é o bem que ele houver feito na sociedade em que ele vive. Esse é o maior tesouro para que ele ingresse bem no plano espiritual. Né? Mas hoje nós vemos as greves que estão acontecendo, né? É lógico, é pela melhoria, né? É pela melhoria dos nossos políticos, da nossa vida, pela moralização. Eu acredito que isso faz parte, né? Mas o dinheiro faz falta a todos nós, né? Quantos? Quantos necessitam de um pouco mais para ter uma vida um pouquinho melhor, oferecer um pouquinho melhor a vida para os filhos, um estudo? Mas a crise financeira também sempre agrava, né, a condição financeira das famílias. Quer queira ou quer não, nós sempre ansiamos por mais do que necessitamos. Essa é a verdade. Nós sempre queremos mais do que aquilo que iria suprir a nossa necessidade. Né? mas muitas vezes nós aguçamos os nossos sentimentos. Né? Nós estimulamos a nossa vaidade, o nosso egoísmo, né? E nós fazemos greve contra os salários. E mal paramos para pensar se os nossos rins, se o nosso fígado, se o nosso estômago, se o nosso coração resolvesse fazer greve contra nós, porque nós não oferecemos a eles nem o salário da nossa gratidão. Será que nós temos acordado de manhã e agradecido a Deus porque nós temos movimento nos braços, porque nós raciocinamos, temos o movimento das pernas, porque nós temos um trabalho, porque nós temos uma família, porque nós temos quem goste de nós? Nós pouco lembramos disso, né? Nós pouco lembramos, né? Então, meus irmãos, a verdadeira propriedade é o que trazemos dentro de nós. E vai depender de nós mesmos sermos mais ricos ou mais pobres, felizes ou infelizes. Jerônimo de Mendonça Ribeiro deixaram uma frase quando encarnado: somos libélulas presas, as lagartas das imperfeições. Mas logo mais no amanhã seremos surpreendidos pela metamorfose do túmulo, onde transformar-nos-emos em borboletas voadoras, felizes ou infelizes, conforme o que houvermos feito da nossa vida terrena. Então é hora de nós pensarmos na verdadeira vida, né? É hora de nós raciocinarmos o que vai nos trazer a essência de estarmos encarnados, né? O Emmanuel, mais uma vez, nesse livro, no capítulo, no Vinha de Luz, no capítulo Somos de Deus, ele realça algumas fontes que nós carregamos conosco, que irão enriquecer o nosso espírito, né? Na realidade, o nosso elo reencarnatório, né? Tudo que diz respeito às provações e expiações, nossa, para conosco e para com os familiares, resume, né? Nessas fontes que irão nos mostrar um futuro melhor, né? O trabalho no bem, o trabalho pelo semelhante, né? Quando nós trabalhamos no bem pelo semelhante, né? Nós criamos uma força interior, né? Parece que não, mas quando nós visitamos um doente, quando nós tentamos auxiliar alguém, seja conversando, seja dando bom ânimo, na realidade nós ofertamos o nosso íntimo, né? É lógico que vai existir a atuação dos espíritos nessa hora, daqueles espíritos que querem ajudar aquela criatura, né? Mas sem dúvida nenhuma, quando nós fazemos uma visita a algum doente, nós diminuímos a nossa doença. Quando nós fazemos uma visita a alguém que sofre, nós diminuímos o nosso sofrimento. No nosso antigo grupo espírita, nós tínhamos uma equipe de quinta-feira que fazia visita a adoentados acamados. E tem um irmão que eu não esqueço, por sinal ele mora aqui na Boa Vista. E ele, logo novo, ele tinha acho que 25 ou 26 anos, ele era caminhoneiro. E ele bebeu demais naquela noite e dormiu na cobertura do caminhão. E por infelicidade dele, ele acordou, ele caiu do caminhão e ele fraturou a coluna, né? Se tornou tetraplégico. E desde essa época, agora vai completar acho que 25 a 26 anos, ele se encontra numa cama. As irmãs não ligam para ele. Ele vive num cortiço, onde tem a casinha deles e tem uma outra casinha em frente, né? Então a grande sorte deles é que muitas vezes eles permutam o aluguel da casinha em frente pelos cuidados que a pessoa possa direcionar a eles. E esse irmão, ele sofre muito. Todas as vezes que você faz uma visita para ele, ele quase sempre recorda a idade do problema dele. Então a gente vai lá, bate um papo, conversa, né? Tem as mãos já definhadas, teve que amputar uma perna, não teve como, por causa da diabetes. E o irmão que cuida dele, por causa da diabetes também, o excesso alcoólico, também ficou cego. Então esse irmão vive uma dificuldade danada, né? Ele precisa muito mais que a gente chegue até lá e converse com ele, que bate um papo, que converse do time de futebol, do que o próprio alimento. Ele nem faz tanta questão do alimento. No Natal, quando eu estive lá, eu fiz uma visita para ele, nós fomos levar umas coisinhas lá. Só que a vizinha dele, que cuida dele, que ele permuta o aluguel, que dá banho nele, que limpa a casa, que prepara a alimentação deles, ela tinha viajado para a casa de familiares. E nós fomos visitar, levamos uma comidinha caprichada para ele, né? E antes de eu sair, ele virou para mim, virou e falou: olha, eu queria te pedir uma coisa. Não é tanto esse alimento. Eu queria te pedir para ver se você me dava um banho. Porque eu estou sem tomar banho há quase 3 dias. Ia completar o 3º dia que ele estava sem banho. Né? E uma pessoa que fica numa cama, certo? Com sonda, que urina, que faz as necessidades, não é fácil. Né? Os amigos iam lá de tempo em tempo, trocavam ele, mas mesmo assim ele ficava um bom tempo ali, numa condição difícil. Né? Então quando nós nos deparamos com o sofrimento de outrem, na realidade nós diminuímos o nosso sofrimento. Nós criamos suporte para diminuir as nossas doenças. Né? Na realidade, nós criamos um antídoto, né? Para que nós tenhamos uma aceitação melhor do que nós nos comportamos frente à vida. Porque tudo que nós passamos hoje é reflexo da lei de ação e reação do passado. Né? Tudo isso fomos nós que construímos, tudo isso nós estamos passando e nós teremos que nos reconstruirmos. Né? Então, meus irmãos, a partir do momento que nós trabalhamos pelo semelhante, conseguimos diminuir as nossas dores, sejam morais ou físicas, que nós conseguimos reeducar-nos para ter uma aceitação melhor daquilo que nós não conseguimos consertar organicamente em nós. Nós criamos uma condição para desencarnar melhor. Né? É aí que nós vamos nos transformar, o túmulo dessa esfera no berço de outra. Né? Porque ninguém ficará sem prestar contas à contabilidade da vida e saberá ruir no instante certo, no momento exato. E a contabilidade divina nos cobrará através de nossa consciência que fizeste despenseiro infiel dos bens que te confiei. Que fizeste da vossa experiência terrena. Que fizeste da vossa família. Que fizeste do vosso corpo. Que fizeste do vosso lar. Que fizeste dos vossos filhos. Que fizeste dos vossos amigos. Que fizeste dos vossos inimigos. O que tens feito do vosso conhecimento? O que nós temos feito daquilo que temos aprendido? Porque o objetivo da doutrina espírita não é aprender. Nós temos que passar a vivenciar a doutrina. Isso é que é difícil. Né? Se fosse fácil, Jesus Cristo teria reencarnado como na chefia do império. Arnô. Bem distante, né? Bem distante de Roma, porque na realidade ele queria exemplificar a sua mensagem. Né? Esse é o direcionamento. Né? Então, meus irmãos, nós só encontraremos a verdadeira propriedade dentro de nós quando nós encontrarmos Jesus. Mas de que maneira nós encontraremos Jesus? Nós encontraremos Jesus como a princesa encontrou. Nós encontraremos Jesus em todos os lugares deste universo. Nós encontraremos Jesus no sol, na natureza, nas bênçãos de cada dia, amando assim a natureza e os animais. Nós encontraremos Jesus na divisão do pão, do calçado, da veste, na palavra amiga, na caridade que praticarmos, sem nada exigir do outro, mas tudo exigindo de nós mesmos. Pois vivendo dessa maneira, nós abriremos o nosso coração, pois doando paz e amor aos outros, nós estaremos vivendo de tal forma que Jesus encontre dentro de nós um espaço para ficar. Porque nunca ninguém fora tão rico quanto ele, que não tinha uma pedra aonde reclinar a cabeça, que nascer humildemente num estábulo entre os animais, que viver humildemente com seu roupão, pouco falara, mas muito exemplificara. Quando nos pedir entendimento, lhe oferecemos a discórdia. Quando nos pedir o amor, lhe oferecemos o ódio. Quando nos pedir a água, lhe oferecemos o fel. Mas que se despedira deste planeta, deste mundo, entre dois ladrões, numa tarde de sol, numa lasca de madeira, num morro empedrado e triste. Mas nunca, nunca ninguém dera tanto à humanidade quanto ele, né? Jesus Cristo. Né? E tem uma frase de Emmanuel que ele diz assim, ó, na vida não importa aquilo que temos, nem tanto importa aquilo que somos. O que importa é o que nós fazemos de nós. Né? Que Jesus nos abençoe a todos. Eu agradeço. Aí está uma bela mensagem do nosso companheiro Alessio, nos alertando com respeito às nossas, o que nós fazemos da nossa vida, não é? A importância que damos para as coisas que consideramos que é nossa e a importância de buscarmos o desapego dessas coisas terrenas, das pessoas, das coisas, para que a gente possa olhar mais o outro e ter o egoísmo um pouco diminuído. Todos nós puxamos a sardinha para nós mesmos. Daí a importância que a doutrina espírita dá para que a gente possa repartir melhor as coisas. Se temos muitos e temos em abundância, temos o dever de repartir para com os mais necessitados. Alessio volta outras vezes, se Deus quiser, não é, Alessio? Está junto com a gente ali na Vila Toninho. Nós vamos passar agora a parte seguinte da reunião, que são os passes, as nossas preces, as nossas vibrações. Após o passe, retornamos ao salão para orarmos a Jesus e lembrarmos da figura do querido Mestre. Vamos então acompanhar, através do silêncio, a prece e o envolvimento espiritual amigo que aqui se faz presente. Que Jesus nos envolva a todos.